Uma adolescente de apenas 15 anos foi vítima de um acidente de trânsito, um atropelamento registrado no início da noite de ontem no perímetro urbano da BR-277 em Medianeira. O acidente aconteceu pouco depois das 18 horas, na altura do quilômetro 668, área industrial da cidade, e envolveu uma Ford Ranger com placas da cidade de Vera Cruz do Oeste, Paraná. De acordo com informações colhidas ainda na BR, a jovem identificada como Tatiane Rodrigues atravessava a rodovia quando o atropelamento ocorreu. O veículo que seguia em sentido leste, ou seja, em direção a Cascavel, era conduzido por um homem que parou e prestou socorro. Foi ele quem solicitou o corpo de bombeiros e também a concessionária Eco Cataratas e a Polícia Rodoviária Federal. A menina chegou a ser encaminhada para uma casa hospitalar em Medianeira mesmo, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu pouco depois. A PRF, acionada pelo atropelador, registrou o ocorrido. O condutor da caminhonete foi identificado como João Paulo dos Santos. Após ser submetido ao exame bafométrico, não se constatou álcool em seu sangue. A informação no local do acidente dá conta de que o homem estava a trabalho na região de fronteira e retornava. De acordo com a polícia, o condutor da caminhonete vai responder pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, ou seja, quando não há a intenção de matar. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu próximo à meia-noite e liberado na manhã desta terça-feira para sepultamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.